fica tão. Se eu ganho um beijo seu, tudo fica tão. Um sorriso negro, tudo fica tão. Um lugar onde se quer bem, são pessoas que se amam. Se tem amor é tudo tão bom. Eu adoro quando segura minha mão. Tanto sorriso e canção, são os corpos que dançam. Eu tô num canto e você no outro, nossos olhares se alcançam. Te quero bem, não quero despedida. Vivendo amor eu tô desimpedida. Tô nesse corre, sinto várias fitas. De coração eu vou nessa batida. Eu te quero bem, não quero despedida. Vivendo amor eu tô desimpedida. Tô nesse corre, sinto várias fitas. De coração eu vou nessa batida. Se a família tá bem, tudo fica tão. Um sorriso negro, tudo fica tão. Se eu ganho um beijo seu, tudo fica tão. Vivendo amor eu tô desimpedida. Tô nesse corre, sinto várias fitas. De coração eu vou nessa batida. Eu te quero bem, não quero despedida. Vivendo amor eu tô desimpedida. Tô nesse corre, sinto várias fitas. De coração eu vou nessa batida. Se a família tá bem, tudo fica tão. Um sorriso negro, tudo fica tão. Se eu ganho um beijo seu, tudo fica tão. Bora, bora, bora, bora viver. Bora, bora, bora, bora viver. Bora, bora, bora, bora viver. Bora, bora, bora, bora viver.